quantas vezes chora em silêncio e reclama por não ter ninguém pra te ouvir. Você diz vai tudo bem, mas por dentro vê o mundo desmoronando sobre ti. Mas ouça agora o que o teu Deus te diz. Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Esse deserto, essa prova vai ter fim. Eu sou a porta de saída, solução. Olha pra mim antes que o teu limite venha terminar. O meu socorro, a minha provisão vai chegar. A tua história não acaba aqui. Sabe, filho, eu sou o teu Deus. Acalma a tempestade e o temporal. Com uma só palavra eu mudo o curso do vento pra te fazer triunfar. Eu sou o teu Deus. Caminhe sobre as águas, vem me encontrar. Pois não existe nada que possa parar passos de quem tem a fé em mim. Oh, filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Esse deserto, essa prova vão ter fim. Eu sou a porta de saída, solução. Então, filho, olha pra mim antes que o teu limite venha terminar. O meu socorro, a minha provisão vai chegar. A tua história não acaba aqui. Eu sou o teu Deus. Acalma a tempestade e o temporal. Com uma só palavra eu mudo o curso do vento. É pra te fazer triunfar. Eu sou o teu Deus. Caminhe sobre as águas e me encontrar. Pois não existe nada que possa parar os passos de quem tem a fé em mim. Ninguém pode calar a tua voz. Sou poderoso pra te defender. Não há o que eu não possa fazer. Aquele que mantém a fé em mim. Ninguém pode calar a tua voz. Sou poderoso pra te defender. Eu não posso fazer. Aquele que mantém a fé em mim. Eu sou o teu Deus. Acalma a tempestade e o temporal. Com uma só palavra eu mudo o curso do vento. É pra te fazer triunfar. Eu sou o teu Deus. Caminhe sobre as águas, vem me encontrar. Pois não existe nada que possa parar os passos de quem tem a fé em mim. Eu sou o teu Deus. Acalma a tempestade e o temporal. Com uma só palavra eu mudo o curso do vento pra te fazer triunfar. Eu sou o teu Deus. Caminhe sobre as águas, vem me encontrar. Pois não existe nada que possa parar os passos de quem tem a fé em mim. Os passos de quem tem